você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Tudo está perdido, vai vivendo iludido.